Olá, sejam bem-vindos a mais um InfoCast, o podcast de política e tecnologia do Infoproletários. Meu nome é João Gabriel e serei seu host durante esse episódio. No programa de hoje, falaremos sobre a área de suporte dentro da TI, suas especificidades, recompensas, pressões e contradições. Para tal, convidamos três trabalhadoras da área para dividir suas experiências profissionais conosco. E para falar mal dos usuários também, porque é terapêutico que a gente merece. Então, bora para aquele ritual padrão. Avisa o usuário que o sistema vai ficar indisponível aí por um tempo, coloca aquele comentário no código para você se lembrar de comentar depois e comita esse delete aí na tabela sem medo de ser feliz. O InfoCast só está começando. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Começamos mais um InfoCast. Nesse episódio vamos falar sobre a questão do suporte, né? A gente tocou no assunto levemente aí quando a gente fez o episódio de DevOps com os nossos convidados. A gente falou aí um pouquinho sobre como se relacionam aí as equipes de suporte e desenvolvimento no chamado DevOps, mas a gente sentiu a necessidade de fazer um episódio especificamente para a galera de suporte, principalmente porque é uma área onde a gente sabe que tem muita gente trabalhando na parte de TI e muitas vezes em outras empresas que não são empresas especificamente de TI. Então, quando a gente fala, por exemplo, de infoproletários, dos trabalhadores da área de TI, nem sempre a gente está falando apenas das empresas específicas de TI. Tem infoproletários em todas as empresas, né, basicamente hoje, porque todas elas precisam aí de um operacional de TI para funcionar. Então, para isso, a gente trouxe três convidadas especiais, inéditas, para o podcast. Então, começando aqui com a Evelyn. Tudo bom, Evelyn? Olá, tudo bem? Beleza. Temos também a Tamires. Olá, boa noite. Boa noite, Tamires. E temos também a Pamela. Olá, Pamela. Olá, tudo bem? Tudo Prazer jóia. aí, satisfação em participar com vocês. Então, nesse episódio, como eu falei anteriormente, nós vamos falar de questões específicas a trabalhadores de suporte, tá, gente? Bom, a gente aqui que trabalha com suporte já deve estar acostumado com várias questões, do nosso ofício. Mas pode ser que muitas pessoas que estejam ouvindo aí estejam curiosos, em saber como é, né? Como que funciona essa parte de TI. Pode ter até pessoas, estudantes aí, que queiram entrar nessa área, e eu já, de antemão, já digo sinto muito para vocês. Não sei porque vocês iriam querer algo desse tipo, mas tudo bem. Então, eu gostaria de começar a conversa para a gente falar assim do básico mesmo, como que é esse trabalho na área de suporte, tá? O atendimento ao cliente, como que se dá essa relação, né, com a famigerada relação com o usuário, o atendimento à demanda dos clientes. Tem alguém quer começar com alguma coisa já do tipo? Bom, eu posso falar de como é meu cotidiano, assim. Eu já atendi dois clientes diferentes, de forma dedicada, e atendi mais pelo menos dois outros clientes com trabalho compartilhado. Um deles foi banco, nesse compartilhado, e os outros dois que eu atendi, dedicadamente eram questões de saúde. Então, é sempre assim, você tem que resolver tudo correndo, entendeu? Mesmo que você não tenha acesso, você tenha que passar para uma outra equipe. O cliente normalmente tem uma paciência bastante curta. É complicado. Tem aquela máxima que dizem, né, que no suporte só lembra da gente quando tá dando algo errado, né? Porque Sim. ninguém lembra de dar os parabéns se alguma coisa está funcionando, se não tem problema nenhum. A gente é esquecido, a gente só é lembrado quando tá com problema. E aí, normalmente, isso, o cliente já tá nervoso, já tá de cabeça quente, então complica um pouco no relacionamento mesmo. Só pra galera entender um pouquinho melhor, Evelyn, você pode explicar mais ou menos o que você faz no seu trabalho? Sim, eu trabalho numa multinacional e atende grandes empresas, tá? Os nossos clientes são grandes empresas. E aí a gente dá suporte técnico para essas empresas. A minha equipe, a minha operação é o primeiro nível. Por certo. Exemplo, quando você liga na TIM para reclamar do seu serviço, você cai no primeiro nível, entendeu? Lá conosco é a mesma coisa. Por exemplo, a pessoa tá lá no serviço dela, quebrou o computador, aconteceu qualquer coisa, ela vai ligar para mim e me explicar o problema e a gente abre um chamado, vai fazer toda a tratativa. Há equipes que nesse primeiro nível já resolvem uma série de questões. E aí a gente já pode também citar outros pontos, né? Por exemplo, você tem o tempo de atendimento, tem que ter uma qualidade de atendimento, a voz tem que estar assim ou assado, a educação na hora de falar, tem o jeito de tratar cada cliente. Por exemplo, teve um cliente nosso que algumas pessoas que ligavam tinham que ser tratadas por doutor, porque eram médicos, e tem que chamar de doutor, senão chamar de doutor é pontuado negativamente, entendeu? Tem uma série de outras questões aí que envolvem o cotidiano do trabalho, mas a questão do cliente, lá conosco tinha bastante essa coisa da prioridade, muita prioridade, tem que acionar, aí você de repente precisa ligar para o diretor de TI da empresa para ele poder fazer alguma coisa, uma coordenadora, alguém de certo time para fazer outra coisa. Então acaba sendo bastante pressão, sabe? E alguns... Lá, nessa mesma empresa onde eu trabalho, tem outras clientes que envolvem multas. Você tem que atender um chamado e em menos de 2 minutos ele tem que estar resolvido, senão é uma multa de R$500.000 para a empresa. Não é pequena. Não. E se você fizer errado, a culpa é sua, entendeu? Você acabou de perder R$500.000 de reais para a empresa. Ou seja, você perdeu a sua vida, a vida dos seus filhos, dos seus netos, né? Quase isso. É complicado. E aí, eles não fazem questão nenhuma de aliviar essa pressão. Tipo, não, fica tranquilo, se acontecer não tem problema, entendeu? Não, não fica tranquilo. Se acontecer, o gerente vai te chamar pra conversar, pode ter certeza. Entendi. É isso. Fala aí, Pamela. Bom, eu trabalho com suporte já faz um bom tempo, tá? Já trabalhei com várias empresas, tanto atendimento de primeiro nível, segundo nível, terceiro, e agora é um atendimento direto, porém dentro da própria empresa. Eu sou um analista de TI, trabalho numa empresa de call center e presto serviços dentro da empresa mesmo em loco, e até mesmo remoto, ou enfim, resolvendo alguns outros problemas. Mas acompanhando essa questão da Evelyn, que ela citou sobre as empresas de suporte, realmente... É pressão, né? Hoje em dia é mais tranquilo, porque você está dentro de uma empresa, você já está dentro de uma área de TI, então o atendimento ele é direto. Ah, a PA quebrou, beleza, vamos lá, vamos resolver o problema da PA, estou com problema de rede, vamos resolver o problema da rede, ver diretamente, você tem um contato direto com as pessoas dentro da empresa mesmo, dentro do setor de TI, onde facilita bastante. Mas teve algumas empresas... que eu já trabalhei também numa multinacional e prestava serviços, na verdade era um suporte, era um service desk, né? Não deixava de ser um suporte. Um dos nossos clientes era Telefônica e também tinha a questão da SLA, de você tratar bem as pessoas, de você ter um conhecimento técnico, de você ter aquela visão de com quem você fala, com quem você deixa de falar. Mas sim, em particular eu gosto de suporte, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar. Um dos melhores trabalhos que eu tive foi o atendimento direto ao cliente, onde o cliente mesmo, comprei um notebook e não sei instalar, não tô com dificuldade, e a maioria dos meus clientes era tudo idoso. Era muito divertido, era muito legal. Então, o suporte, assim, eu acho super divertido em alguns pontos. Tem os pontos negativos? Tem, sempre tem, mas também tem os pontos positivos e é o que eu gosto bastante. É isso, cara, a demanda de cliente também... Depende, varia muito de empresa, porque a gente não tem só um suporte. Não tem que falar assim, ah, eu presto suporte para Vivo, ou presto suporte para Tim. Não, você tem vários suportes. Você vai ligar, você comprou um celular, você não sabe mexer, você tem um suporte do Moto, tem um suporte da Motorola, tem um suporte do Nokia, tem um suporte de uma impressora, tem Service Desk, tem Help Desk, que tem nível 1, nível 2, nível 3, bilingue, trilingue, enfim. Vai, é uma gama muito grande, é um mercado muito grande. Se você é uma parte principal de uma engrenagem, você consegue fazer ela funcionar legal. Apesar de tudo, apesar do estresse, apesar de N fatores, eu gosto do suporte. Acho legal. Boa. Só para alguns ouvintes, talvez, né, alguns ouvintes mais incautos, que talvez não estejam muito familiarizados com alguns termos que nós estamos utilizando aqui, a gente vai tentar explicando conforme a gente vai falando, porque, como eu disse, né, todos aqui trabalham com TI, especificamente com suporte, então tem muita coisa pra gente que já é fato, assim, né? A gente não pensa muito quando fala. Mas algumas coisas que eu vou pegando aqui que talvez quem esteja ouvindo possa não saber. Por exemplo, o SLA seria, no caso... É uma medida do tempo de atendimento que você tem que dar o retorno para o cliente. Então, perfeito. Se você tem um chamado aberto e dentro das políticas da empresa, você tem um SLA determinado, por exemplo, eu recebi um chamado de um headset. Cara, um headset é uma peça principal para o meu operador. Então, não posso deixar ele parado mais de 5 minutos. Então, eu posso considerar que o meu SLA de atendimento para PA em loco, que é local, seja de 5 minutos. Eu preciso resgatar uma gravação de um cliente e enviar FTP para o meu cliente, para o meu fornecedor, enfim. Tá, algumas têm prazo, vai de acordo com a demanda, né? Então, tem aquela que é urgente. Urgente, vai, manda aí dentro de 2 horas. Tem que fazer um laudo e entregar pro seu cliente. Por que ele fez aquela venda, se aquela venda ela tá legal, se não tá, se tá faltando alguma coisa, se foi falha do operador, se foi uma falha de quem repassou, ele simplesmente está reclamando porque ele não quer pagar a fatura. Né? Então, o SLA ele é um tempo de atendimento e medidas um tempo médio de atendimento. E aprofundando um pouco mais aí, ele é um dos indicadores conhecidos como KPIs. Para a área de TI. Famosos. Nossa, pelo menos. Tem algumas coisas legais. Aproveitando então, Tamires, já quiser engatar aí a sua fala, fica à vontade. Falar um pouquinho sobre o que eu faço. Então, eu trabalho numa empresa que lida com dinheiro. É meio complicado, porque essa questão da SLA meio que, às vezes, morre. Porque quando você lida com o dinheiro do cara, o cara, tipo, ele não tem um pingo de paciência com você, assim. Eu entrei trabalhando com o N1, né, que é, tipo, direto com o cliente. E aí, depois de um ano, eu fui com N1, só que lidava com um cliente que é desenvolvedor. E depois eu fui para suporte interno, que também presta suporte para o cliente meio que de forma indireta, que seria, tipo, nós temos as equipes que trabalham na engenharia. É uma equipe de suporte dentro da engenharia que presta suporte a todos os, no caso, as APIs e todas as aplicações que existem e que foram feitas pelo pessoal da engenharia, né, pelos desenvolvedores e tal. E aí, meio que tem que conhecer de tudo e conversar com a empresa inteira. Porque além de também prestar suporte técnico em questão de produto, também tem os acessos internos. Então, tipo, back-office, prestar suporte de, tipo, a pessoa X que trabalha em tal área está com acesso correto. Fazer auditoria. No caso, quem faz auditoria é o pessoal que cuida do... compliance e tal, mas a gente ajuda, né? E aí tem todas essas questões de, tipo, o que eu sinto que a gente que mais pega pra gente que trabalha com esse suporte, a gente tem que lidar muito com todas as equipes, assim. Não é só com cliente, não é só com a equipe, tipo, de relacionamento com o cliente, mas também é com a equipe de engenharia e também com a equipe que lida com comercial, tudo, assim. Praticamente. Sim, eu acho que esse é um ponto bem importante quando a gente fala de suporte, que talvez até o próprio nome, né, da área já evoque isso, que é você dar esse suporte, e aí dependendo de onde você trabalha e de como é feito todo o seu operacional, você acaba dando suporte para vários outros núcleos, né? São vários pontos aí que você acaba tendo que suportar. E isso faz com que a gente tenha que levar em consideração muita coisa, porque a gente está numa área que é de tecnologia, a gente está trabalhando massivamente com tecnologia, mas a gente não pode ser focado apenas em tecnologia, porque o relacionamento com o cliente, o relacionamento com as pessoas é muito grande também, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, em estereótipos até, a gente sempre tem aquele lance do cara, do nerd do desenvolvimento lá, que fica por trás das coisas, programando ali, e que não gosta de contato humano. Claro que, como eu disse, isso é um estereótipo, Mas existe, né? Eu conheço alguns ex-colegas de faculdade que têm bem essa cara. E na área de suporte, a gente já não tem essa possibilidade, né? Você, quando vai para a área de suporte, você precisa... se você já não tem esse lance do contato humano bem desenvolvido, de diálogo, de conversar bem, você acaba tendo que adquirir de alguma forma, né? Porque por mais operacional que seja o suporte, ele vai fazer uma ponte aí, seja com o time de desenvolvimento, seja direto com o cliente, seja com a diretoria, a gerência, o que for. Então... E como a Pamela falou, eu também sou uma pessoa que gosto muito de lidar com... de resolver os problemas, mas eu tenho um desafio muito grande de lidar com as pessoas, assim. As pessoas quando estão sob pressão, na verdade. Sim. Aproveitando aí esse comentário, realmente, uma gestão de pessoas é complicado, porque lidar com pessoas, lidar com humanos em si é complicado. Porque imagina, a pessoa liga pra você, ela tá puta. Ela tá... louca, porque ela não consegue fazer a impressão de um documento. Você imagina isso? Ela consegue te tirar do sério porque ela precisa fazer a impressão de um documento. E culpa você ainda por ela não ter o conhecimento técnico. Isso acontece. São coisas que você para pensar e fala, meu, seria tão bom se desse suporte para a máquina, mas é o contrário, né? A máquina que dá um suporte para nós. Mas é complicado, essa gestão de pessoas é muito complicado. E normalmente, eu não sei vocês, mas em casa prevalece aquele contexto, né? Em casa de ferreiro espeta de pau, porque assim, eu trabalho com suporte. Eu já falo em casa, eu já trabalho com isso, em casa eu não quero mexer com isso. Então, Sim. Deixa essa jossa aí parada, entendeu? No dia que tiver que arrumar, eu vou arrumar, hoje não... Aquele negócio, né? Eu já falei que eu vou arrumar. Não precisa ficar lembrando a cada 6 meses. Tem essas coisas, assim. Eu sou muito adepto de casa de ferreiro espeta de pau, assim, total. Hoje mesmo, não sei nem se pode falar isso, mas hoje de manhã eu levantei pra vir trabalhar. Minha mãe olhou pra minha cara e falou assim: internet não tá funcionando. Cara, era 6:30 da manhã. Eu falei assim, como assim? A internet não tá funcionando. A internet não tá funcionando. Eu falei, senhora, já reiniciou o modem? Não reiniciei o modem. Eu falei, então, senhora, reinicie o modem. Veja se a internet tá funcionando. Aí vem a frase mãe, né? Em nome de quem que tá essa bosta? Eu falei, na sua, no seu nome. Eu vou cancelar. Eu falei, fica à vontade, eu não uso. Eu uso o meu 3G, o meu 4Gzinho aqui, bonitinho, tá ótimo. Eu uso o computador da empresa, na empresa assim eu não... E foi aí que eu descobri que em casa não tinha internet, porque a internet até agora não voltou, entendeu? Mas olha, complicado, cara. Gente, eu tenho que contar. Eu prestei acesso remoto pra minha mãe. Meu Deus. Isso foi muito triste. Eu não tenho folga e eu dei acesso remoto. Quem nunca, né? Nossa, foi muito triste. Não, e é engraçado como eles querem usar disso em casa, porque minha família inteira também. Poxa, Tamis, ainda mais porque antes eu nem trabalhava com isso. Eu sou formada em redes, daí eu tava fazendo, né, o técnico, e aí eu chegava em casa, poxa, Tamis, você podia ver, né, que a internet caiu. O pior é que eu conseguia mexer e a internet voltava. E aí, tipo, não tinha como eu falar depois que eu não ia fazer de novo. E aí toda vez que acontecia alguma coisa, poxa, Tamis, você podia ver, né? E a impressora, você já arrumou? Ah, impressora? Não fala impressora. Nossa, impressora é minha inimiga fatal, assim. Na família você sempre vai ser aquela menina do computador. Na família, na vizinhança, né? Na casa do vizinho. Sempre, sempre, sempre. Aconteceu alguma coisa, liga pra Pamela. mas você não liga pra Pamela, a Pamela sabe resolver. Não, mas, olha, o Android parou de funcionar. A Pamela sabe resolver, pode deixar que ela resolve. Cara, eu falo que eu fuço tanto nas coisas que eu arrumo fuçando. Manjar mesmo, falar assim, eu sei fazer, eu sei as coisas que eu sei fazer. Mas tem coisas que aparecem, assim, no meu colo, que você olha e fala assim, tá, vamos ver. Fucking Google, né? Vai lá no Google, como faz isso? O YouTube, então, nossa, total. Fórum, é assim, aí você vai lá e resolve. Mas... Sempre. Fazer faz, né? Fazer faz, agora pede para fazer, para explicar ou para fazer de novo, aí já complica. Não, aí já não dá, tem que ter um manualzinho lá, passo a passo. Pro... Às vezes você grava o link, porque você sabe que vai acontecer de novo, principalmente se for de família. Sim. Pra você já saber resolver da próxima vez. É, você sair de uma festa de família sem nenhum pedido para arrumar nada é um lucro gigante já. Isso acontece hoje em dia porque as pessoas falam pra mim, eu ergo meus dois braços assim e faço a dança do Homem-Aranha. Não sei se vocês lembram. Foda-se. É isso aí. Eu acho que pedir pra arrumar o celular ou coisas do tipo é o novo como que estão os namoradinhos. Porque, nossa! Assim... Mais ou menos isso. Você até quer agora, né? Você até começa a falar de namorado, namorada, né? Na frente, pra ver se muda o assunto. Mas não, eu só quero saber do celular e do computador. Sim. Pois é. Então, já aproveitando esse assunto, que eu acho que é bem interessante, vocês falaram da questão do Google, né, a Pamela falou sobre, não sei, dá uma procurada lá e tal. Eu queria deixar aqui uma pequena dica que eu aprendi com um colega meu de faculdade, a gente morou junto em República também, e ele fez isso para conseguir um emprego dele, deu certo, e aí, quando eu fui fazer uma entrevista na empresa que eu tô hoje, eu joguei o mesmo chaveco e funcionou muito bem. Que é o seguinte, você vai fazer entrevista, eles vão perguntar lá o que você sabe fazer, o que não sabe e tal. Vão falar das tecnologias específicas, né? Que tecnologia você utiliza? Às vezes eu te dou uma lista ali para você dar um check nas que você já conhece. E o meu chaveco que eu copiei do meu amigo foi o seguinte. Ele falou algumas tecnologias específicas, eu falei, eu não sei. Mas não tem nada que com a minha curiosidade e com o Google eu não possa descobrir e aprender. Nossa, mano, batata. Sim. Cara, eu já usei essa técnica. Eu aplico ela diariamente, porque tem coisas que eu não tenho conhecimento. Você vai aprendendo, né? Eu sou uma pessoa muito proativa, então eu falo, tá com bucha? Beleza, o que tá acontecendo? Eu fico até mais tarde, eu leio, tal, eu vejo vídeo, faço curso, vejo algumas coisinhas e vai. Pamela, onde você viu? Eu vi no Google. No Google tá assim. Agora você conhece de uma outra forma mais fácil. Se você puder me ensinar, cara, fico muito grata, de verdade. Às vezes você vai fazer um negócio... Meu, eu aprendi a mexer com HTML no Google. Achei um curso virtual chamado Curso em Vídeo com o Gustavo Guarabara, muito bom, por sinal. Muito bom. Se vocês não conhecem o portal aí, é muito bom, gratuito e dá o certificado. Ali, acima de tudo. Eu aprendi com ele, HTML, CSS, aprendi com ele. É bem legal. E aproveitando então essa parte aí de tecnologia, gostaria que vocês falassem sobre as tecnologias que vocês utilizam no dia a dia de vocês aí. O que vocês têm mais contato no trabalho, o que vocês precisam utilizar diariamente? Bom, a gente, como eu já passei por mais de um cliente, cada cliente escolhe, tem no contrato, uma ferramenta diferente para a tratativa dos chamados, né? Para abertura e tratativa dos chamados. Agora eu estou trabalhando com o que é específico do cliente, que eu não vou falar para não expor o cliente, tá? Mas é específico do cliente. Sim. E já trabalhei muito com o Máximo, que era o mais utilizado pelo cliente anterior. E dentro do Máximo tem as variações dele, tem o Máximo Share, tem alguns outros que são bem legais assim para os chamados. Já vi o ServiceNow também, que eu achei bem legal. E para tratativa, de fato, dos chamados, dá para usar TS, né? Terminal Service, dá para usar máquina virtual. Aí tem várias formas, né? O Citrix, para você emular a rede da empresa, né? Do cliente, poder fazer o acesso remoto. Enfim, aí tem uma variedade bem grande de ferramentas. Dentro do Citrix, eu particularmente achei a melhor ferramenta, que lá dentro você pode colocar de tudo. O Citrix é um virtualizador, né? É, porque assim, dentro do Citrix, pelo Citrix você abre ele no navegador, E lá dentro vai ter os aplicativos de acordo com o seu perfil. Você pode ter e-mail, pode ter o pacote Excel, pacote Office, pode ter o administrador de arquivos para acessar direto o servidor, né? De repente. No nosso caso, a gente tinha um sistema, né, que abria o acesso remoto. Desculpa, eu não lembro o nome do sistema, mas fazia o acesso remoto, tinha a administração dos usuários, tinha uma infinidade de aplicativos todos acessíveis por dentro do Citrix. E aí você poderia inserir ou tirar o aplicativo de acordo com a sua necessidade, com a aprovação do seu superior. É bem legal. Eu achei a melhor. Tá, e tem aí bastante ferramentas também para controle do nosso próprio trabalho, né? Para a gente se controlar, né, e saber o que está fazendo. Sim. E também o controle dos superiores em cima do que você está fazendo, para ver se você está sendo produtivo ou não. E se você está cumprindo horário, enfim. E essa parte é a que pega no calo, né? Porque tem várias tecnologias, várias maneiras aí de se fazer isso, né? No caso a gente usa pelo menos 4 ferramentas só para verificar o ponto e o horário de trabalho. 4 ferramentas só para isso? Uhum, só para isso. E para lançar reembolso, esse tipo de coisa, tem mais uma outra ferramenta. Sem contar os e-mails que você tem que mandar com todas as informações. Entendi. E você consegue explicar como funcionam essas ferramentas de controle aí? O que elas controlam das suas atitudes aí? O que elas medem do que você está fazendo? Quais são as métricas e tudo mais? Sim. Tem uma ferramenta que a gente utiliza para lançar a cobrança para o cliente, tá? Porque, de repente, um técnico pode atender mais de um cliente. E aí, por exemplo, lá pela manhã ele fica dedicado a um cliente, pela tarde outro. Então, cada período vai ser cobrado do cliente a que ele ficou dedicado, tá? Essa é uma das ferramentas. E lá você também coloca hora extra, tem que colocar as informações. Por exemplo, se você teve atestado, insere lá o item também, de acordo com o atestado, férias, enfim. Ali vai controlar todas as suas horas semanais. E tem que ser lançado semanalmente esse sistema. Tem o sistema de ponto, você marca o ponto todos os dias, na entrada e na saída. Teve uma época que eles pediam também para a gente bater na saída de almoço. A galera toda esquecia, eles desistiram. Aí, agora tá só a entrada e saída do período de trabalho mesmo, que é o ponto normal. Tem uma ferramenta que você faz análise de inconsistência, tanto do ponto quanto do horário lançado na primeira ferramenta que eu falei. E lá, se eles mandarem uma inconsistência de ponto e você não tratar essa inconsistência, essa é feita a cada 15 dias. Se você não tratar antes dela vencer, ali vai ser cobrado do seu salário. Mesmo que você fez certo, entendeu? Você fez o seu horário, mas de repente, vamos supor, lá não bateu o ponto, ou atrasou o ponto. Ou a ferramenta deu algum problema e não reconheceu o seu ponto. Lá, se você não fizer a tratativa, é debitado do seu salário. E aí você só vai receber depois de passado todo aquele mês no outro, no próximo salário. E tem a última que é sobre os seus horários na PA. Que aí você tem que verificar também se você estava logado, se estava tudo certo em relação à PA, né? Que pelo menos no N é a ferramenta principal de trabalho, tá? São essas, e aí tem a ferramenta também que você lança o reembolso, que também é super burocrático. Imagino. Isso mostra uma das contradições da nossa própria área. Porque, vejam, todas essas tecnologias que estão sendo utilizadas para o controle do próprio trabalhador foram desenvolvidas por outros trabalhadores da área de TI. Então, sim, é uma contradição bem forte na área de TI, que faz parte já do discurso do Infoproletários, né? A gente conversa sempre sobre essa questão quando possível. Que é isso, né? Nós, como trabalhadores de TI, de maneira abrangente, né, incluindo aí os desenvolvedores, criamos ferramentas que muitas vezes são feitas para controlar os outros trabalhadores, ou são realizadas, às vezes, para automatizar alguma função que vai fazer com que diminua determinado quadro de empregados aí de algum lugar, ou seja, que acabe gerando desemprego ou diminua a oferta de emprego no mercado. E é uma contradição que a gente precisa, primeiro de tudo, estar ciente dela, né? Saber que isso faz parte do nosso trabalho, do nosso ofício, mas que nós, como pessoas que precisamos vender, né, nossa força de trabalho para sobreviver, não há muito o que se fazer, né? Eu não posso... E isso acontece, eu acho que a gente pode relacionar, quando, por exemplo, isso já aconteceu comigo, você vai fazer um suporte num cliente, por exemplo, e o seu trabalho ali é cercear toda a questão de rede dele, né? Fazer a proteção ali, bloquear sites e tudo mais, colocar o firewall, configurar. Então, já aconteceu, né, quando de eu fazer algum trabalho desse tipo, vou até o cliente, começo a fazer as instalações e configurar firewall, configurar as ferramentas aí de controle de acesso, e o cliente, e a pessoa ali, o trabalhador, ficar putaço comigo. Porque, né, além de tudo que ele já passa, eu tô tirando ali a meia horinha que ele tinha ali depois do almoço para acessar Facebook, por exemplo, ou qualquer coisa desse tipo. E isso é alguma coisa que nós, trabalhadores de TI, temos que ter em mente, né? A gente tem que ter essa... estar ciente de que muito das coisas que nós fazemos no trabalho acaba afetando outros trabalhadores, mesmo que, não, que a gente não queira, mas acaba que é o nosso trabalho, né? É o nosso trabalho dentro dessa sociedade capitalista atual que a gente vive, totalmente voltada para essa produtividade, para o lucro. Então, imagina, se a gente não tivesse toda essa pressão em cima da gente, todo esse tempo que esses desenvolvedores tiveram... Eu vou bem longe agora, tá? É uma viagem, mas eu acho que faz algum sentido. Que é, ao invés dos desenvolvedores estarem perdendo tempo, entre aspas, né? Não é escolha deles, mas em fazer essas ferramentas de controle do trabalhador, do quanto tempo ele fica ali na frente do computador, atendendo e tudo mais, esse tempo poderia estar sendo usado para criação de ferramentas que aumentasse a produtividade, mas que não tirasse o emprego das outras pessoas e sim diminuísse a jornada de trabalho, por exemplo. Porque você conseguiria manter a mesma produtividade com o mesmo número de pessoas trabalhando, ou até mais, só que trabalhando menos, o que aumentaria muito a qualidade de vida de todos os envolvidos. E, bom, por aí vai, né? Aí a gente já consegue imaginar aí todos os benefícios que trariam, a questão de saúde também, né? Quando a gente melhora a qualidade de vida, a nossa saúde é diretamente afetada. Bom, esse monólogo foi só para dizer o meu sonho aí. Eu acho que é o sonho de muitos que participam do Infoproletários. Que é usar a tecnologia para o bem do trabalhador, né? Não contra ele, como é utilizado aí. Mas quem usa a tecnologia não é quem faz, né? É quem paga por ela. Exato. Infelizmente, a gente pode criar, fazer as melhores ferramentas, mas tem que ter alguém que pague por ela e que a use. Se a gente vive numa sociedade onde os trabalhadores são sugados, as ferramentas que servem para que esse trabalhador produza mais em menor tempo, vai ser utilizada para ele produzir mais e mais tempo. Porque é assim que quem paga quer que seja, entendeu? Sim, infelizmente, a gente tem que pagar as contas no fim do mês e a gente faz o que é necessário, às vezes. Eu não sei se eu me fiz entender mal, não é que eu estou culpando os desenvolvedores, as pessoas que fazem. Não, foi assim que eu entendi mal. Sim. É que, realmente, se você tem essa possibilidade, por exemplo, foi desenvolvida uma nova ferramenta que aumenta em 30% a produtividade. É óbvio que os donos, né, das empresas não vão fazer utilizá-la para, beleza, então vai aumentar 30%, vamos diminuir 30% da carga horária de trabalho de todo mundo aí que a gente fica na mesma. Óbvio que não, né? Vamos aumentar a produtividade para aumentar os lucros e por aí vai. Se depender da gente, não por muito tempo, né? Estamos unidos aí para isso. Gosto da ideia. Unidos venceremos. Essa questão da tecnologia, eu tô meio por fora, faz 3 anos que eu tô trabalhando nessa empresa, então como é muito interno, não tem tanta ferramenta, né? Então eu vou utilizar o exemplo de outras que eu já trabalhei. Não sei se tá no mercado ainda, mas eu acredito que sim. Por ser ferramentas ótimas, talvez vocês conheçam. Nós utilizávamos bastante o LogMeIn, não sei se vocês já ouviram falar, sim. Que era uma conexão via browser, né, com a outra ponta, entre a ponta A e B do suporte. Foi ele que assiste... O LogMeIn que foi a evolução do Hamachi, não foi? Do Hamachi? Cara, eu acho... Eu acho não que vou eles saber compraram. Foi alguma coisa assim, quando eu li a ferramenta, que eu achei ela uma das melhores, assim, eu gostei muito. Foi uma das ferramentas de acesso remoto que, cara, se eu tivesse verba, eu teria licença. Porque, mano, é muito foda. Sim. É um bagulho que você consegue acessar a máquina do cliente através de um browser. Você vai passar pra ele um link, ele vai acessar aquele link, ele vai colocar, vai escolher seu nome e você consegue acessar a máquina dele full, tudo. Sim. É muito bom. Apesar do TeamViewer também estar sendo uma bela de uma ferramenta, mas aí é um software que você tem que instalar, e você precisa de permissão, você bem tem chatinho. Que ir lá e tal. Ah, passa pra mim o seu MEI aí, ou a sua senha, enfim, pra você acessar. Ele não, ele é lá o próprio usuário, né? Ele ia lá, colocava, passava um link pra ele, ele acessava, colocava, selecionava o seu nome numa lista de acessos, de técnicos que estavam disponíveis, e você conseguia acesso à máquina dele assim, de boa. Ótimo. Nossa, foi uma das ferramentas assim que eu gostei muito de trabalhar, de verdade. Também teve a GoToAssist, não sei se vocês conhecem, que dava pra fazer acesso remoto no Android. Eu acredito que tem essa ferramenta ainda, mas aí também tem uma licença. Você, como eu trabalhei com suporte ao usuário final, então nós fazíamos instalação do antivírus, o Avast, e também o Norton. Então, o usuário tinha dificuldades de conhecer, eles não conheciam muitas vezes o Google Play. Até você explicar para ele como funcionava, passava o acesso remoto e você tinha também um acesso full ali do celular na tela do seu computador, você conseguia auxiliar. O VNC, que é um acesso remoto também interno, né, utilizado mais internamente. O TeamViewer, que é o basicão aí, onde todo mundo já conhece. O Nagios, a gente fazia monitoramento de servidores, fazia a configuração, onde tinha lá, bateu 30%, falta 30% para chegar... Bater o servidor de banco de dados, por exemplo. Ou a telefonia deu problema. Na hora que ele já dava problema, você criava os alerts e ele piscava para você numa outra tela. Ali você já sabia qual servidor estava com problema. Qual a tratativa, mais ou menos, você já tomaria, porque faz um mapeamento de soluções. Sim, o Nagios é uma coisa linda de ver funcionando. O problema, cara, é configurar. É fazer funcionar. É um demônio. É um demônio, assim. Ele surge o oráculo da Terra, assim. Ele fala assim: eu tô aqui, você vai me configurar. Porque se você configurar uma vírgula errada, cara, meu, vira uma festa de carnaval, fica piscando verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. É horrível, horrível. Mas ele é uma ferramenta sensacional. Sensacional. Quem manja dele assim, eu tiro meu chapéu, de verdade. É a virtualização, que é a VM, né? Hoje em dia, e o TS também, o Terminal Server, o AD. Acho que Active Directory é o que a gente trabalha aqui também. Reseta usuário, cria usuário, exclui usuário, faz isso com o usuário. Ferramentas internas nós não trabalhamos atualmente, por enquanto. Eu estou num projeto aí para ver se eu consigo implantar uma ferramenta de chamados aqui onde eu trabalho. Eu não tenho, por enquanto nós trabalhamos por e-mail. Mas o bastante utilizado que eu utilizei em outras também eram nativos do cliente, né? Não cabe aqui citar alguns nomes, senão vai ficar muito visível. Sim. Mas eu utilizava bastante o Ocomon. Teve uma outra empresa que eu também trabalhei como suporte e utilizava o Ocomon. E de voz. Abertura de chamado, né? Abertura de chamada. E o Ocomon também é muito bom, né? Você Sim. consegue colocar ele pra rodar num desktopzinho básico ali. E você consegue fazer métrica, você consegue criar grupos, você consegue tirar relatórios, você consegue fazer bastante coisinha com ele também. É, e gratuito. Ele é bem leve. É. E de VoIP, utilizei bastante o Zoiper. Quando eu trabalhava home office, Vocalcom e Avaya. São um dos discadores que eu conheço, sou bem familiarizada. Mas essa questão de tecnologias aí, eu tô até um pouco meia por fora, né? Não, mas eu gostei. Lançado. Né? Como eu disse, faz 3 anos que eu tô aqui. Então, tudo gira em torno da onde eu tô pra tentar melhorar as coisas aqui dentro. E aos poucos a gente vai conseguindo, um passo de cada vez aí, vai que vai. Sim. Mas essas foram as tecnologias que eu trabalhei. Eu não conheço de nada aí que vocês falaram. Desculpa. Acho que a única coisa que eu conheço é TeamViewer, porque, na verdade, eu usei fazendo trabalho. E AD, meu TCC foi de AD. Era um AD no Windows, graças a Deus, porque AD no Linux é... Meu Deus, socorro. Eu amo Linux, mas AD no Linux não dá. É. Mas aqui, praticamente, olha... Eu não trabalho com quase nenhuma ferramenta, digamos assim. porque eu lido muito com produto, sabe? Negócio e tal. Então, eu meio que tenho... Eu uso muito banco de dados, tipo, muito. Acho que 90% do meu dia é olhar banco de dados. Então, eu uso o Workbench, normalmente, para fazer query lá. De ferramenta interna, o Jira, não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta de abertura de chamada e tal, que muita gente não gosta, eu pertenço a esse grupo. Mas enfim, eu não sei, assim, sinceramente, eu não gosto, mas eu falo muito da boca para fora, porque eu não fiz pesquisa de outras ferramentas, não sei qual seria a melhor, então eu, na verdade, nem poderia estar falando que eu não gosto. Mas, além disso, junto com o Jira tem o Confluence, que é uma ferramenta de documentação, que normalmente usa pra, ou para documentar ou para consultar a documentação. Quando eu trabalhava com suporte nenhum direto com um cliente, era Zendesk, que eu acho que ainda continua, e o Zoiper, que a Pamela falou, não lembro? Acho que era esse. Eu acho que era esse também que usava, mas eu acho que agora mudou para o Atente Simples, que, mas eu também nunca usei. É, mas eu usei o Zoiper numa época. Mas, assim, de ferramenta, eu uso muito o Postman também para fazer requisição de teste e tal, para saber tipo, se aquela requisição está com problema. E uso bastante o Workbench no banco de dados. Acredito que só. Eu achei muito legal tudo que vocês falaram, principalmente porque mostra como a área de suporte pode ser bem diversa. Foram três testemunhos aí, três pessoas falando sobre como as ferramentas que utilizam, né, como que é o suporte do dia a dia. São três perfis até que bem diferentes, né, de suporte, se a gente for ver. É, uma mais ligada ao usuário, nível 1 mesmo. Outra tem essa questão do banco de dados, que tem boa parte do suporte aí. É, não sei se maioria, mas alguma parte do pessoal que trabalha com suporte acaba tendo esse contato também com o banco de dados, né? A gente sempre pensa no desenvolvedor e a relação dele com o banco de dados, mas o suporte tem uma relação também bem forte com o banco de dados, inclusive na minha empresa, né? Minha empresa é uma empresa minha, não, né? Porque eu não sou dono, mas a empresa que eu trabalho, ela iniciou com suporte de banco de dados, na verdade. E aí foram expandindo para outras áreas. Mas tem muitos locais que essa parte de suporte banco de dados estão bem atrelados mesmo. E esse suporte que a Pamela disse, sei lá, poderia dizer aí que é um dos mais clássicos, né? Que você utiliza aí a VMware, né, as questões de máquinas virtuais para fazer o gerenciamento, a questão do acesso remoto via terminal servers. Então, é bem interessante. Se, por exemplo, se tiver alguém ouvindo aí o podcast que está querendo entrar na área, querendo saber o que estudar, por onde começar, eu acho que essas falas sobre as tecnologias, o que é utilizado nas empresas, são bem ricas aí. Você pode jogar tudo no Google e começar a pesquisar, porque são coisas que são utilizadas ainda hoje nas empresas. E que fazem parte aí do cotidiano, acho que da grande maioria dos trabalhadores e o suporte. E eu falei aí sobre a questão do perfil, né? Pela tecnologia a gente conseguiu ter uma visão melhor aí de como é o trabalho, o dia a dia de cada uma, e isso mostra também o perfil de quem trabalha com suporte, que não é sempre a mesma coisa, né? Às vezes, quem não é da área pode achar que suporte é tudo igual, né? É uma coisa só, mas dentro do que a gente chama suporte, tem várias coisas diferentes que a gente pode fazer, né? Então, aí, por essas tecnologias que vocês mesmo mencionaram, a gente já consegue traçar alguns perfis aí de suporte, né? É, o suporte ele tem uma ramificação, né? Ele, sim, assim como a área de TI, ele tem nível 1, tem nível 2, tem nível 3, tem o nível de desenvolvimento, querendo ou não, você acaba sendo também um suporte. É, atualmente eu trabalho como eu vou explicar? Uma faz tudo, vai. Faz tudo, é um bom bril. Pelo seguinte, é um menino que trabalha comigo, tá até rindo da minha cara, mas é verdade. Porque assim, tudo isso que eu falei, em questão de você prestar atendimento em louco, de você correr atrás e tal, é de mim. Então, tô precisando de alguém pra mexer com o banco de dados. Ah, beleza, vamos aprender a mexer então com SQL. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu fiz um curso há 300 anos atrás, nunca utilizei o curso. Tô utilizando agora, depois de 300 anos, entendeu? Então, tipo, fucking Google, total. Vai que vai, W3 School. Mais alguns outros cursos online aí pra tá pesquisando. Então, hoje dá um suporte pro planejamento. Ah, preciso de tal dado. Beleza, vamos ver. Aqui que é o bendito KPI. Puta, vamos pesquisar o que é o KPI. Monta um relatório, faz isso, tira a métrica. Excel, então... Tô virando rato no negócio, vai fluindo. E assim vai. Você acaba virando suporte do seu suporte, entendeu? Isso que é o legal. É uma ramificação, imagina uma árvore de ponta cabeça, onde cada ramificação você vai seguindo. É muito válido. Quem trabalha com suporte assim, entra também nessa questão do perfil, né? Já entrando aí na parte do perfil, o perfil tem que ser proativo, cara. Trabalhar com suporte tem que ser proativo. Não adianta dizer, vou trabalhar com suporte. Beleza, o que você faz? Ah, sei lá, arruma um computador. Tá, só? É, só. Sabe formatar? Ah, eu sei instalar o 7. Aqui de suporte. existe muito suporte assim, gente. Existe muito suporte assim, de verdade. Então, verdade. Tem que ter um perfil proativo, tem que ser aquela pessoa que corre atrás. Então, puxando pra parte do perfil, tem que ser proativo, entendeu? Senão você é atropelado pelo mercado, pela sua empresa, pelos seus usuários, que tem usuário que é folgado. Tem aqueles que acham que sabem mais que você. Claro, existem muitas pessoas que sabem mais do que você, mas ele começa a falar umas coisas, você fica olhando pra cara dele assim, imaginando você socando. Tipo, fica quieto. Pra que você precisa de mim mesmo? É, tipo, é essa pergunta. Ele pergunta pra mim. Tem umas coisas legais, assim, que acontecem, entendeu? Ah, mas por que que tá acontecendo isso? Porque está queimado. Mas por que queimou? Máquina, por que você queimou? Entendeu? Às vezes a bolinha de cristal funciona, às vezes não. Mas é isso daí. É a questão de perfil assim. E ser palhaço, claro. Você tem que ter muito jogo de cintura. Principalmente pelos e-mails que você recebe, pelos nomes técnicos que você lê, que são sensacionais. Né? Alguns exemplos, tipo headset com headset mesmo, tipo headset. Mondila Firefox? Isso! Mondila Firefox. Aquela bolinha colorida. E eu tenho a habilidade de instalar impressora, tá bom? Instalar impressora, isso mesmo. Ah, tem vários clássicos, né? Tem aquela famosa root, né? Vocês conhecem a usuária root? Já aconteceu. A USB, cara, ó, a root, USB, a BIOS. A BIOS também é clássico. O problema de BIOS é clássico. O problema de BIOS é super. Assim, o USB também pegou, né? O usuário. Enfim. Mas o USB pegou legal também. Eu lembro uma vez que a gente tava tentando. Eu não lembro por quê, provavelmente eu não deveria estar fazendo isso, principalmente. Né, pelo final da história, vocês vão entender por quê. Mas a gente tava tentando dar suporte pro usuário e remoto, e ele tinha que escrever. Eu tava passando o usuário root para ele. Por algum motivo, ele precisava do usuário root. E então, já é um problema, né? Para quem não sabe, para quem ainda não tá entendendo, no Linux, né, você tem um usuário que seria o administrador do Windows. É o root, né, que é o usuário raiz do sistema. E então, eu estava passando o usuário root com a senha, e provavelmente era algum gerente, alguma coisa assim, né, que já deveria ter permissão aí para esse usuário mesmo. E ele não estava conseguindo entrar de jeito nenhum, a gente falando, não, mas aqui o root, a senha é essa, tá, o caps lock está ligado, o que está acontecendo? Não. Aí eu falei, tá bom, deixa eu fazer o acesso, deixa eu ver sua tela, né? Deixa eu fazer o acesso remoto direto aí na sua tela para ver como que você tá fazendo. Aí eu falei, beleza, tô olhando aqui, coloca o usuário. Daí a pessoa escreveu Rute, R-U-T-E. Aí eu falei, por isso. Daí eu expliquei, falei, não. É, então. Mas tem vários clássicos aí. E aquelas coisas assim, tipo, você fez uma tratativa, você acessou a máquina da pessoa e ela liga 2 dias depois. Tipo, você mexeu no e-mail dela, liga 2 dias depois falando que tá sem rede, a culpa é porque você mexeu no e-mail dela 2 dias atrás. Com certeza. Clássico. É por isso. Clássico, sempre. Né? É, casos também assim. Depois que você mexeu na minha máquina, o meu... Enfim, não vou falar o que eles falaram. Meu ícone sumiu. Cara, se o seu ícone não está aí, é porque você não tem acesso. O AD, ele não permite você ter acesso a esse ícone. Tá, mas por que você tirou? Pra você entrar dentro dos padrões da empresa? Não, mas eu gostava do meu ícone. Cara, você não tem mais esse ícone na sua máquina. Tipo o ícone do Word, tá ligado? Tipo, do Excel. Porque quando você faz a restrição dele via AD, você restringe. Você coloca lá uma lixeira, o navegador, o discador, já era. Isso você precisa pra trabalhar, você não precisa mais que isso. E alguns links de acesso a ferramentas, sei lá, a intranet, por exemplo, site, o navegadorzinho pra acessar os sites internos do cliente e tudo mais. Mas é, tem coisas clássicas assim. Quem já deu suporte dormindo? Acho que muitos, né? A pessoa liga pra você e fala assim: oh, meu modem parou de funcionar. Esse dia foi super cômico, porque eu namorava, tava dormindo, bonitinho, agarradinho ali e tal. O telefone tocou, meu modem parou de funcionar. Ah, faz isso, dormindo, celular assim, eu dei o suporte pra menina, beleza, desliguei o telefone e virei dormir de novo. Aí acordei, você tava sonhando? Eu falei assim, não, por quê? Dormi a noite inteira, não, você prestou suporte de madrugada. Eu falei, não, você tá zoando com a minha cara? Não, não tô zoando, Pamela, você prestou suporte de madrugada. Aí depois eu fui ver a mensagem do celular, realmente, tinha prestado suporte na madrugada pra menina. Eu falei, não, mano, não, acontece isso. Totalmente automático. Automático, automático total. Mas acontece. Pois é. Eu acho que essa coisa de suporte é uma coisa muito ambígua. E aí, o que é o suporte? Ah, é você ajudar, tipo, você ter... Assim, tipo, eu gosto muito de trabalhar em mim, tipo, ter empatia pela pessoa. Então, ah, eu tô atendendo... Na época eu atendia direto o cliente. Nossa, eu tô atendendo uma pessoa que tem, sei lá... Eu vi o perfil dela, tipo, ela tem 70 anos e... Caraca, ela tá tendo que acessar um negócio no desktop, tipo... Que difícil. E, assim, dificuldade pra gente é que eu nunca tive... Eu nunca trabalhei com acesso remoto. Então, era realmente, tipo, com a pessoa no telefone. Então, faz isso... Você já fez isso? Você já fez aquilo? Então, tem esse lance da empatia... Eu acho que pega muito, assim, eu acho que tem que ser uma pessoa muito empática. Porque senão tem uma hora que você enlouquece. Tipo, tem uma hora que você começa a não entender o que a pessoa tá falando, e você, porque você só trabalha com um problema o dia inteiro. Só o problema, o problema, o problema. E aí, quando você não consegue olhar o lado bom, ou de, tipo, entender porque a pessoa tá achando aquilo, você acaba tratando a pessoa mal. Eu evito muito, assim, que isso aconteça. E eu acho que por ser uma coisa também muito ambígua, de tipo, ah, você precisa dar suporte a alguém, não, às vezes acaba dando vazão para a empresa, talvez, não ter muito definido do que realmente você tem que fazer. É tipo, você é suporte, tá? Você tem que ajudar. E aí, eu acho que você precisa muito ser proativo, você precisa muito correr atrás do conhecimento, até porque aquilo é para você, não é também só para a empresa. Você vai estar ajudando você também quando você conhece aquilo. Mas também tem de entender que é, caraca, eu preciso ser reconhecido por isso que eu tô fazendo, eu preciso ir atrás e tal. Tipo, eu acho que a gente também não pode esquecer esse lado, sabe? Sim. É, essa questão, ela é bem delicada, porque muitas empresas acabam não tendo uma métrica, um parâmetro certo. Quais são as suas... O que você precisa fazer, né? Assim, na hora do atendimento, tal, até onde você pode ir para resolver o problema, até onde aquilo é seu, né? É sua responsabilidade, até quando não é, quando passa do seu limite aí, que você já não pode fazer alguma coisa. Muitas vezes isso é meio nublado, assim, na relação do trabalhador do suporte, né? Ele não sabe até onde ele pode ir. Claro que, assim, algumas empresas maiores, melhores estruturadas, normalmente quando você já tem esses níveis todos definidos, nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, acaba tendo isso mais, de certa maneira, mais fácil aí de você entender, porque você sabe, ah, tá, isso aqui passou do nível 1, já não é comigo, daí você escala. Mas tem algumas outras empresas, como a que eu trabalho, por exemplo, que não tem esse tipo de nível, até pelo tamanho dos, tanto dos clientes quanto da própria empresa, número de funcionários, não tem esses níveis definidos, né? E aí você fica, ah, beleza, eu vou começar aqui o suporte, e aí, se não funcionar mesmo, por algo que não é culpa minha, né? Pra onde que eu vou? Até onde eu posso ir pra ainda solucionar? Desculpa te interromper. Não. Mas ainda tem o lance de, tipo, eu não sei se isso acontece com as meninas também, mas isso já aconteceu muito comigo, eu tô aprendendo a controlar, de, entre aspas, empatia excessiva, de tipo, caraca, tô me colocando no lugar da pessoa, se eu não conseguir arrumar isso, a pessoa não vai conseguir terminar o trabalho dela, por exemplo, sabe? E aí você trabalhar 12 horas por dia, 13 horas por dia, pensando, caraca, eu preciso fazer isso pela pessoa, e aí você acaba não pensando em si mesmo, acaba, assim, de tipo, ficando mal, ficando ansiosa, eu tenho muito... E tô tentando não ter mais problema com isso. Em nenhum momento, a empresa que eu trabalho é muito aberta, assim, tipo, de falar, Tamiris, dá um tempo, sabe? Eu não posso reclamar disso, mas eu mesma acaba me cobrando muito. Sim. Eu acho que esse é um ponto que muito, eu acho que nós aqui, de certa forma, esse podcast pode estar até servindo de terapia, né, pra gente. Porque a gente acaba aí falando dos ocorridos, né, dos causos que acontecem. Porque realmente é um serviço onde a gente está lidando diretamente com problemas. Não é, como eu posso dizer assim, eu não quero que me entenda mal, mas se a gente pensar, por exemplo, no desenvolvimento, ele tem uma certa, não quero dizer glamorização, mas já disse, né? Porque assim, você está desenvolvendo um sistema novo ou aperfeiçoando um que existe. Então, tem todo aquele lance de você estar criando algo, até a questão criativa mesmo, né? Por mais que seja um trabalho lógico, muitas vezes metódico e que faz parte aí das ciências exatas, você está participando da criação de algo novo. E isso é muito interessante. No suporte, normalmente o que você está fazendo é lidando com problemas, com pessoas que estão com problemas e está ligando para você. Então, essa relação ela é muito complicada, e se você for uma pessoa que se cobra, que tende a se cobrar por isso, a questão de saúde, ela entra bem, fica bem importante nesse caso, porque você acaba levando isso para casa, mesmo que você não leve o trabalho em si para casa, você acaba levando a carga dos problemas para casa, né? Porque é algo que você vai trabalhar sabendo, tendo a certeza que você vai lidar com alguma coisa que não está funcionando, com algum problema que precisa ser resolvido, normalmente urgente, com pressão, SLA, gerente em cima. Então, você trabalhar esse aspecto da saúde mental para o trabalhador de suporte, para todos os trabalhadores eu acho essencial, né? Mas para o trabalhador de suporte eu acho que é bem vital isso, para a gente conseguir sair de lá e dar continuidade na nossa vida, né? Encontrar motivação, né? Eu acho. É uma coisa meio difícil, porque se você lida com um problema todos os dias, é meio complicado, mas eu tava até falando com o pessoal antes da gente começar, que eu tava assim, caraca, meu, não tenho quase nada, assim, pra reclamar em relação a isso da empresa onde eu trabalho, sabe? Que eu tenho autonomia pra fazer o horário que eu quiser fazer e tal, mas mesmo assim, às vezes eu acabo me cobrando muito e tal, mas mesmo... Assim, eu tento encontrar uma motivação, que é o que a Pamela falou. Caraca, vamos ajudar o cliente, vamos ajudar o cara a resolver o problema. Tipo, no final, você vê a pessoa, tipo, vindo te agradecer. Porque sempre tem, vai. Sim, uma sim. Em 20. Sim, sempre tem aquele que me conhece. Fala, ai, muito obrigado, você me ajudou, salvou minha pele. Salvou meu dia. Salvou meu dia, sempre tem. Eu sou ansiosa pra caramba, cara. Nossa, eu peco pra caramba nessa parte de saúde, assim, é complicado. Eu acho que gente... é legal... Desculpa. Não, desculpa, eu... Não, pode falar. Ah, não, eu só ia... Desculpa. Eu só ia falar que eu acho que se tem alguém ouvindo esse podcast que nunca trabalha com suporte, que quer trabalhar, eu acho muito importante que motive a pessoa que tá trabalhando com suporte junto com você, assim. Fale pra ela obrigada, eu acho que isso é muito importante. Sim, assim, como é importante você reconhecer o trabalho de qualquer um que te serve, sabe? Eu tava comparando ainda hoje. Pra mim, eu tô tentando ajudar a pessoa a resolver o problema, mas o problema é dela, não é meu, tá? Isso eu deixo bem separado na minha cabeça, assim. É ela quem precisa de ajuda. A minha função é tentar ajudar, sim. Só que se ela não ajudar, se ela não quiser fazer o teste que eu tô pedindo, se ela não quer, o problema é dela. Ela que vai continuar com o problema. É como um garçom. É o garçom que leva o prato até a tua mesa, mas a fome é sua, entendeu? É você que tem que pensar na sua fome. sabe? O garçom tá ali desenvolvendo a função dele. Só que a fome é sua, o problema é seu, sabe? E às vezes eu percebo, assim, de alguns clientes que eles invertem um pouco a situação. Por exemplo, você pede pra fazer um teste e a pessoa se nega. Poxa, então o problema não é grave, não é tão grave assim. Você não quer que eu resolva? Porque se eu tô pedindo pra fazer o teste, é porque de repente vai me ajudar a entender qual é o seu problema e resolver mais rápido. Se você se nega ou burla o teste, fica difícil, né? Sim, e esse tipo de situação assim, é o que me irrita mais, que me deixa bastante estressada com o trabalho. Mas, no geral, assim, eu não tinha bastante empatia quando eu tratava mais com a área médica, assim, de perceber que às vezes o médico, alguém que está realmente lidando com vida, sabe, com uma pessoa que está na UTI e tudo mais, não consegue entregar um resultado para alguém que está indo para uma sala de cirurgia. E isso me deixava bem, bem assim, era bem pesado para mim. Agora, sei lá, a pessoa não consegue acessar o ponto dela porque ela deixou para a última hora e não lembra assim, que já foi expirada há 3 meses. Desculpa, por mais que seja o seu salário que está na reta, você deixou para a última hora, entendeu? E se eu não posso fazer daqui, não consigo fazer daqui, eu tenho que abrir chamada e mandar para a equipe. É meio que senta e chora, sabe? Na minha Isso cabeça. Você cria vários inimigos. Mas, infelizmente, as pessoas têm que entender que existem prazos, né? Sim, eu não E elas como, não entendem que existem prazos. Elas acham que a gente vai tirar o coelho da cartola sem falar, olha, tá aqui. É muito difícil conseguir separar isso. E o negócio de, tipo, ai, você não tá fazendo isso daqui, mas você tá indo, você não me respondeu, mas você tá indo tomar café, não é mesmo? Eu vejo só os olhares, assim, eu fico, meu Deus. Não, eu já falo, eu vou tomar café. Eu tô em almoço. Não, eu tô em almoço. Eu desço, porque o ponto do almoço fica. O ponto geral da empresa fica na copa. Aí eu desço e tal, vou lá, bato ponto. Aí vem um supervisor, pô, ela me ajuda aqui e tal. Eu olho assim, eu tô em almoço. Não, mas você mandou e-mail? Mandei. Ah, eu não vi. Tem certeza que você mandou e-mail? Ah, eu vou mandar o e-mail agora. Então tá, então você manda e-mail. Aí eu sou uma pessoa legal. Só que depende do meu humor. Tem dias que eu tô no humor rosa e tem dias que eu tô no humor negro, entendeu? Aí se eu tô no humor rosa, aí eu vou almoçar, tal, eu volto, aí eu sento na mesa, aí eu converso, aí eu resolvo na hora do meu almoço. Vou lá, resolvo tudo, tal, sento, converso, tal, tal. Acabou. Chego em cima, vou lá, respondo e-mail. Em geral, mas normalmente é sempre humor negro. Humor negro as pessoas já até conhecem, 3 anos na mesma empresa, né? Você olha assim, não, eu já sei, você tá em horário de almoço, eu vou mandar um e-mail, tá? Eu falei, por favor. Pronto, resolvido. Ou aquele olhar matador assim, entendeu? Olhar 43 invocado em cima da pessoa, ela entende. Há pouco tempo aqui foi colocaram essa ferramenta para abertura de chamados, né? Antes era tudo por e-mail. Então as pessoas ainda têm muito hábito de mandar no chat e falar assim, ei, você pode ver isso para mim e tal? Aí eu fico, eu posso fazer qualquer coisa. Você já abriu um chamado? E é o que eu tenho muita dificuldade é que eu perco a paciência real, assim. Porque, às vezes, as pessoas acham que olhando pra você e conversando, você já consegue ser Deus, né? Você consegue resolver tudo, assim. Vai conseguir tirar a fome e tudo. Essa questão de chamado é bem complicada também, né? Porque é uma questão de cultura, né? Se você entra ainda num lugar que isso já tá culturalmente arraigado ali, até que vai bem. O problema é quando você, às vezes, tem que, e eu estou passando por isso lá no meu trabalho, implementar um sistema de chamado onde não existia antes. Aí vocês vão ver o que é o bicho pegar. É isso que eu pretendo fazer aqui, cara. Então você imagina o que isso já está gerando. Eu consigo imaginar muito bem. Aí você olha assim, não, mas é necessário. Mas por que é necessário? Porque sim. Porque aqui é tudo por e-mail, não existe, mano, aonde já se viu, não. Cara, pelo amor de Deus, tem que ter um sistema de chamado. Aí você já começa a entrar na mente, entendeu? Não, mas isso aqui você pode vender pro seu cliente. Seu cliente, ele pode atrair um cliente novo pra você e falar assim, olha, nós temos um sistema de chamado assim, a gente consegue fazer as métricas de atendimento, aonde a gente vai conseguir não ter, como é uma palavra bonita, vai? Ah, dane-se. Não dá problemas na minha operação, por exemplo, se minha telefonia caiu. Sim. Porque até ele mandar, não, o sistema ele vai trazer isso pra você, vai ter um monitoramento. Aí você começa a entrar na mente das pessoas, entendeu? E eu tô indo nessa linha, e tá dando certo. Mas vai ser complicado, eu sei que vai ser uma coisa bem, bem complicadinha de implantar. Sim. Lá no caso da nossa empresa, vocês falam assim, das pessoas olharem e tal, eu só atendo remoto, né? Remoto e telefone. Então, eu nunca vi a cara dos meus clientes, dos meus usuários. E isso eu acho que é muito bom, às vezes, porque acaba aquela ligação, a pessoa não existe mais, sabe? Você não precisa mais contato com ela. Apesar de sempre ter aquelas figurinhas carimbadas que ligam. O cliente pode ter 1.500 lojas, mas aquela loja sempre dá problema. É incrível, assim. É aquela loja e sempre cai com você, sabe? E é sempre o mesmo gerente, filho da puta, assim. Umas coisas bem legais. Mas, por outro lado, pelo telefone, as pessoas têm capacidade de ser muito mais grossas. Muito. Muito, Sim. muito, muito. É lógico, né? Porque elas não têm medo, elas colocam a cara mesmo e vai. Sim, aconteceu no cliente anterior de um usuário extrapolar, tipo, com todos os analistas. Todos os analistas reclamaram do mesmo usuário, e aí mandou um e-mail lá para a coordenação de TI deles. Eu sei que passou um tempo sem o cara ligar, na outra semana o cara liga e caiu comigo. A primeira ligação dele depois da comida que ele tomou. Ele foi um amor de pessoa. Ele nunca foi tão educado na vida dele, eu tenho certeza. Mas, assim, foi uma história que ser o melhor para os analistas. Mas, via de regra, eles são bastante pedantes e mal educados, assim. Aí, no caso, eu entendo o lado do seu cliente, mas no caso, quem é estressada no setor sou eu. Eu sou um cão chupando manga, cara. Eu sou um demônio, juro. Tinha momentos que meu chefe olhava pra mim e falava assim: pô, meu, vem cá, vamos conversar. Cara, você não pode falar assim. Não, mas a pessoa. Eu já expliquei 3 vezes, cara. Ele tá, mas você explica a quarta. Não, mas eu não vou explicar a quarta, porque ele tem que entender. Qual a dificuldade de ele entender que esse negócio funciona assim? A melhor forma de Hoje. defesa é o ataque, né? Claro, meu, olha, hoje em Nunca dia mais vou esquecer. eu trabalho com suporte, acho que sei lá, uns 11 anos, 10, 11 anos. Hoje em dia eu sou uma pessoa mais tranquila. Mas eu já, aqui mesmo, meu, o que eu já tive de inimigo aqui, tem supervisor que nem olha minha cara até hoje. Que eu tirei ele no meio da operação. Aí depois eu levei uma carcada. Aí rolou e-mail em todos os setores, né? Porque ele fez a questão de copiar todos os coordenadores, gestores, o caramba, quatro. Calada E todo mão. mundo olhou assim e falou assim: não, mas pra você ter feito isso, você deve ter me provocado muito a Pamela, mas ele me pegou num dia não muito bom pra ele fazer piadas. Aí eu fui literalmente curta e grossa. Quando você puder explicar o que tá acontecendo na sua máquina sem gritar e sem ficar causando, eu resolvo o problema. Caso contrário, não. E nisso a máquina dele ficou parada alguns dias. Nada mais que Não. justo. É, entendeu? Então, eu sou Certíssimo. complicada. Eu sou uma pessoa complicada, eu sou uma pessoa pavio curto, mas hoje em dia eu me controlo mais. Mas é, tem o lado cliente, tem o lado TI, né? Aí voltamos novamente pro fator aí gestão de pessoas. Então, pessoal, a Pamela está tendo que sair agora por causa do horário. Então, ela vai deixar as considerações finais dela aqui para a gente dar continuidade aqui, que também já está no final, né? A gente já está acabando, mas vamos só priorizar aqui para ela não ficar presa no prédio que ela está agora. Pode dar suas considerações finais, Pamela. A presa do andar. É... Ficou a questão da. Vamos voltar ao lado da saúde, né? Cara, é Sim. estressante. Não existe falar, não. É estressante como qualquer outra área, mas TI é mais estressante, principalmente suporte. Porque você é uma engrenagem principal. Você é aquela pecinha pequena que poucas pessoas olham, mas se você falhar, a grande falha. É isso sim, tem a questão de não ter reconhecimento, tem que se manter muito atualizado em questão de cursos. Um dos cursos hoje em dia aí, apesar de não estar tão atualizada no mercado, mas que se cobra ainda, até mesmo fui fazer uma atualização de currículo para ver como que está a minha colocação no mercado, e vi que o pessoal está pedindo muito da ITIL e da COBIT, que são práticas de de segurança, práticas de aplicar em questão de suporte, e tem a ISO 97000, se eu não me engano, me corrigem se eu estiver errada, que também trabalha aí com a qualidade de tecnologia da informação, né? Tecnologia de informação, você tem que ter uma segurança com o seu usuário, com o seu cliente, com você, você tem que ter servidores, dependendo do cliente que você tiver, tem informações que vai para cofres. Então, tem essa parte de políticas de promoção e como ser promovido também é questão sua. Vai de você se atualizar, de você correr atrás, de você ser proativo, de você ter uma faculdade, um pedaço de papel que hoje em dia tem muito peso no mercado. Não adianta ter, eu sei fazer isso, tá, prova. Você não vai provar nada, você vai provar o quê? Uma prova? Você tá fazendo uma prova, você é um Zé Ninguém, que não tem um documento na mão, um cara que fez uma Uni9, que sabe menos que você. Mas ele tem um pedaço de papel. Ele entra, você não. Então aí sim, ele gera estresse, ele gera ansiedade, a falta de reconhecimento, aquela engrenagenzinha que eu citei anteriormente. Mas, como na vida nada é fácil, a gente continua correndo atrás. Quem gosta, desculpa a palavra, acaba se fudendo, mas não tenho muito o que reclamar, não. Apesar de estar procurando as outras ramificações para crescer mais, não ficar tanto em suporte, para uma parte mais de planejamento, que eu estou gostando, uma parte mais de estatística, uma parte mais de MIS, uma parte de planejamento. Isso aí vai de cada um, vai do seu desenvolvimento. E, cara, eu gostei muito de participar. Legal. Valeu. Obrigado você pela participação. Que isso. Vamos continuar então, pessoal. Eu só queria voltar um ponto, que é a questão do... Quando a gente fala de trabalhadores da área de suporte, e até com a fala, dando um gancho aí com a fala que a Pamela estava fazendo, vocês todas, aliás, estavam falando, dessa questão do relacionamento com o cliente, né? Se a gente pensar demograficamente falando nos trabalhadores da área de suporte, a gente até viu um estudo antes sobre trabalhadores de TI em geral. A gente viu esse estudo numa reunião do Infoproletários da relação entre homens e mulheres, por exemplo. E a gente tinha na cabeça que a relação de mulheres na área de TI era bem menor do que ela realmente é. Porque pegando esses dados que a gente conseguiu, se eu não me engano, foi direto do sindicato que a gente conseguiu esses dados, a gente vê que a relação entre homens e mulheres está quase meio a meio. Sim, mulheres é 40 e alguma coisa, se eu não me engano, 46% na área de TI. E muita gente no Infoproletários mesmo não tinha essa visão de que era tão próximo os números. Parece muito mais díspare essa relação. Parece que tem muito mais homens. E aí, inclusive em cursos superiores, né? Quando a gente vê cursos da área de TI, você vê muito mais homens do que mulheres. E aí, aprofundando mais esse estudo, a gente verificou que isso se dá porque grande parte das mulheres da área de TI estão na parte de suporte mesmo. E entre suporte, entre várias coisas, inclusive telemarketing e tudo mais. CA também, né? Sim, sim. Então a gente vê que, bom, não deve ser à toa tudo isso, né? Essa estrutura que existe, ela existe aí por um motivo. Então, eu acho legal a gente falar também dessa parte, assim, por exemplo, quem são os trabalhadores do suporte, né? Porque, por exemplo, aconteceu um caso, eu não me lembro se eu falei, acho que eu falei isso em outro episódio, mas vou falar de novo, de um colega meu que trabalha na empresa comigo, e uma das empresas que a gente dá suporte é justamente um telemarketing. E nesse telemarketing, grande parte dos trabalhadores lá é população LGBT ou mulheres. Dos LGBTs, grande parte são pessoas trans também, travestis trabalhando no telemarketing. Aí esse colega veio fazer uma piadinha, porque eu deixo meu posicionamento contra preconceito muito forte, muito escancarado na empresa, então todo mundo sabe desse meu posicionamento. E aí esse rapaz que teve que fazer um suporte nessa empresa, voltou falando, fui lá na empresa tal, tava cheio de amiguinho do João lá, falando que a população LGBT lá era, né, tinha bastante trabalhadores LGBT e tudo mais. E a gente não pode achar que isso é coincidência ou, sei lá, existe uma estrutura onde, sei lá, pessoas que são mais marginalizadas na sociedade, por exemplo, acabam tendo menos opções de trabalho, né, de inserção no mercado de trabalho, e acabam, onde elas conseguem entrar, são normalmente onde a entrada é realmente mais abrangente, porque as condições de trabalho não são lá essas coisas, né? Isso sendo educado, porque, para falar a verdade, muitas vezes as condições de trabalho são uma bosta. Então, acho que é interessante a gente trazer essa questão também, né? De que, muitas vezes, parte da população mais marginalizada ou que tem o acesso, sei lá, mais dificultado para estudo, por exemplo, para conseguir diploma, alguma coisa assim, acaba não tendo grandes opções e indo para esses caminhos. E isso considerando que é um caminho bom, né? Porque se a gente for falar ainda de população trans, por exemplo, travesti, a gente sabe que, infelizmente, muitas delas acabam tendo que ir para um caminho que é de prostituição até, e aí entra uma outra questão muito maior que eu não, só toquei no assunto, mas não quero abordar aqui agora. Porque senão já muda completamente o papo. Mas, quando a gente fala dos trabalhadores da área de TI, principalmente do suporte, a gente tem que ter isso em mente, né? Não é à toa, por exemplo, que a gente conseguiu reunir aqui 3 convidadas, né? Mulheres trabalhando com o suporte. Porque grande parte das mulheres de TI está justamente na área de suporte, né? Eu acho que tem muito a ver também com... Assim, a gente começa com um ponto de... Primeiro, suporte em muitos lugares... não tem o que é bem definido, ou é o faz tudo. Então, se é o faz tudo, acaba, tipo, é a pessoa que, tipo, ela vai me servir. Então, a gente já começa a precarizar o trabalho de suporte. Então, tudo que é precarizado serve para quem? Para as minorias. Porque se o cara fosse inteligente de verdade... Se o cara se esforçasse de verdade, ele seria o quê? Ele seria desenvolvedor, sabe? Ele seria o designer, ele seria o cara que trabalha com a criatividade, não o cara que lida com o problema. O que sobrou para ele foi o suporte. Então, tipo, o trabalho já começa a ser precarizado e tudo que é precário vai para as pessoas que pertencem à minoria. E eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? E que você falou é, tipo, realmente muito bom, porque onde eu trabalho, como eu falei, é bem aberto. Então, nasceu de uma startup, então são pessoas que têm um pensamento muito mais aberto quanto a isso, quanto ao preconceito e tal. Só que a gente acaba vivendo, às vezes, numa bolha de falar assim, caraca, mas aqui tem 10 mulheres que trabalham com desenvolvimento. Mas não é a mesma coisa que um lugar super cabeça fechada, que para você trabalhar com desenvolvimento você também tem que ir de terno e gravata, ou que você tem um suporte muito mais precarizado também, que você não tem autonomia e tal. Sim, porque tem aquela coisa também, né, às vezes cai naquela questão de, volta lá pro primeiro episódio do nosso podcast, que a gente falou sobre assédio, por exemplo, em um local de trabalho. Sim. Eu imagino que isso deva ser infelizmente, uma constante, né, e principalmente lidando tanto com o cliente, acaba sendo um fato a mais aí, um problema a mais a lidar no cotidiano, né? Levar as porradas e tudo. E a pressão, às vezes, também, né? Da própria, sim. Dos próprios gerentes, da própria gerência. Às vezes pode cair naquela linha tênue de pedir mesmo, né? De um gerente estar solicitando alguma coisa para um assédio, né? Da forma como ele faz. Isso qualquer trabalhador está passível de passar, né? Pode passar por isso daí. Mas eu acredito que, como o Tamires falou, né? Quanto mais precarizado o trabalho, acho que mais probabilidade desse tipo de situação ocorrer, né? Porque se já está precarizado mesmo, se você levantar a voz e se mostrar contra aquela atitude, vai ter um monte de gente ali já para pegar o seu lugar, né? Sim. João, quero colocar uma parte também. Assim, do caso lá, como da minha empresa, a gente tem muitos funcionários trabalhando pelo telefone. Quando você não olha a cara das pessoas, não interessa a cor dela, não interessa a orientação, não interessa nada, desde que ela resolva o seu problema. Isso sim. Pelo pensamento do cliente. Lá, pelo que eu vejo da contratação dos meus colegas, não tem, de fato, nenhum tipo de de preconceito, entendeu? Racial, gênero, nada. Lá, pelo contrário, é bem aberto, assim. Ainda não temos nenhuma trans no nosso andar. Eu sei que tem na empresa, mas em outras partes. Lá na parte de suporte, primeiro nível, não tem. Mas tem bastante mulher, tem gays, lésbicas. E o que eu percebo, bem assim, é que o que mais tem é adolescente, sabe? Gente que tá saindo para o mercado de trabalho agora, né? Galerinha mais novinha. E tem quem precisa, entendeu? Quem tem que pagar as contas no fim do mês e se submete a um salário baixo, uma carga horária alta e tomar esporro de usuário, entendeu? Lá é o que eu percebo, assim, básico do perfil é quem precisa ou quem tá pouco se fudendo, né? Tipo, o adolescente lá que tá querendo comprar um carro e acha que salário de R$ 1.500 é ótimo, entendeu? Para ele é muito mais do que o suficiente, porque mora com os pais e tal, é tranquilo. Outro ponto, não sei se eu já posso chamar para esse ponto, é a parte do futuro, né? Para um N, o futuro é negro. Eu tenho visto dentro da nossa empresa, tem crescido muito a parte de desenvolvimento de computação cognitiva, e isso já está sendo vendido e aplicado para vários clientes, sabe? A gente sabe que nos Estados Unidos o cliente interno, né, o suporte, a própria empresa já tem dois funcionários apenas, dois analistas, né, apenas como primeiro nível, o resto é tudo Aura, quem faz, né, o atendimento automático, isso para os Estados Unidos inteiro, e a empresa tem sede lá. Então imagina que a quantidade de clientes é bem grande, né, para ter apenas duas pessoas. Aqui a gente eu estive conversando com os meus colegas até para poder trazer mais dados, né, mais conhecimento e representar melhor o que eles pensam. O que eu conversei, que a galera acredita, que aqui demora um pouco mais para ficar totalmente ativa essa parte de computação cognitiva, atendeu quase tudo, sabe? Pelo menos de um N, tá? Que é do que a gente tem conhecimento. Mas a gente acredita que em 2 anos os números podem mudar bastante, de sumir bastante com essa galera de suporte de primeiro nível, né? E aí entra uma coisa bem importante, então, acho que para a gente já ir para o último tópico dessa discussão, que é o mercado de trabalho, né, e essa atualização que a gente precisa ter para se manter, não só para a gente crescer dentro da empresa, né, e conseguir melhores cargos com melhores salários, mas para a gente poder. Se, às vezes apenas se manter nela, né? Como você está trazendo aí essa imagem, muitas vezes você está se atualizando, está precisando correr atrás só para você manter o seu emprego atual com o mesmo salário que você está, porque se você não fizer isso, você perde ele. Sim. Então, acho que a gente poderia abrir aqui uma rodada de algumas dicas a dar sobre esse mercado de trabalho, né? O que fazer para conseguir se atualizar nele. Vocês têm algumas dicas aí de experiência própria ou que vocês estejam planejando fazer? Quer falar também disso? Olha, eu gosto muito de suporte, mas eu estou planejando para começar a desenvolver. Então, eu estou começando a aprender Python, principalmente, para começar a desenvolver e tal. Não que, tipo, não quero continuar fazendo isso porque é uma área muito ruim ou coisas do tipo. Não, é porque eu acho que eu lido melhor com a máquina. Mas, assim, eu acho que se manter atualizado. Assim, eu entrei sem saber muita coisa, assim, de como funciona. De tipo, surgiu a vaga interna e aí eu falei, caraca, eu quero participar. E aí eu consegui participar e consegui entrar, e aí eu comecei a aprender muita coisa. Então, especificamente para mim, para o suporte em que eu trabalho, acho que é muito importante a pessoa ter algum conhecimento de SQL, principalmente, assim, isso quebra muito. Então, a pessoa sempre está se atualizando em maneiras em coisas para automatização, isso é muito legal. Então, aprender uma linguagem, para você conseguir automatizar o que você faz, muitas vezes, assim, que gera retrabalho. Acho muito legal. E, principalmente, eu acho, assim, eu trabalharia muito mais o lado até da comunicação. Eu acho que é muito importante a pessoa ser muito mais proativa do que ela entender tecnicamente, assim, no meu caso, né? Então, saber um pouco do produto, então, estudar o produto que esse suporte está atendendo, como que funcionam as aplicações, isso vai muito da empresa em si. Então, tipo, isso também vai muito de você estudar alguma linguagem para você conseguir entender como funcionam aquelas aplicações e conseguir dar suporte para ela. Eu acho que é muito mais a comunicação em si do que o próprio conhecimento técnico, sabe? Então, eu acho que é isso. Sim, legal. Eu concordo bastante com você no ponto que você disse de você ir para o lado da automação, tá? Porque é o que eu tenho visto lá também. A galera que está conseguindo sair um pouco mais da linha é a galera que está indo fazer automação. E isso, com certeza, vai diminuir o trabalho, né, de quem está na linha e diminuir algumas cadeirinhas, né, o que é interessante para a empresa e ruim para os funcionários. Mas a gente tem que agradecer o mercado, né? Então, se é para você crescer, o interessante é a parte de automação mesmo, aprender programação. Eu também estou partindo mais para esse lado, também estou estudando Python, aliás, depois a gente troca umas figurinhas. Nossa, vamos! Né? Estou gostando muito, já sabia alguma coisa de programação, mas estava meio enferrujada. Mas, enfim, a parte do suporte, para quem quer crescer nessa área, é o que a Pamela já tinha falado, Hight, o Cobit, aquele ISO, tá? São essas ferramentas, né, esses modelos de práticas e as melhores práticas, né, do serviço, né, de prestação de serviço de TI, que vai te orientar em como que funcionam essas relações de chamado, tudo tem que ter um chamado, por que que precisa ter chamado, como que tem que ser a escalada de cada serviço para que ele possa ser resolvido da forma mais eficaz e eficiente possível, né? Eu acho que essa parte é interessante para quem quer ir para o suporte. Para quem quer começar, assim, primeiro nível, eu oriento que vá para outra área. Porque não. Primeiro nível não é legal, tá, amigo? Então vai ser. Vai aprender bastante coisa. Eu acho que. Sorry. Sim. Pode falar também. Desculpa. O que eu ia falar é que eu acho que primeiro nível é muito, assim, porta de entrada para você pegar o rolê de, tipo, ah, eu quero fazer isso mesmo, nossa, isso daqui seria interessante, vou estudar, vou aprender. Ainda mais se você trabalha num lugar que te dá oportunidade, sabe? A gente sabe que isso não acontece tanto. Mas eu acho que é muito interessante entrar, assim, no primeiro nível e saber se é isso mesmo que você quer fazer e seguir, assim, tipo, acho que é a porta de entrada, sabe? Sim, e falando dos soft skills, né, das características menos palpáveis, assim, menos físicas da pessoa, né, eu não estou me expressando muito bem, né, as características moles mesmo, né, as características da personalidade da pessoa. O interessante é a pessoa ser bastante tranquila, ter paciência, paciência, paciência, saber ouvir mais do que falar, tentar manter sempre a calma e a técnica, sabe? Porque às vezes o usuário te irrita na tua frente ou pelo telefone, ele vai te irritar e ele vai conseguir fazer as coisas mais loucas possíveis para dar os problemas mais loucos possíveis, e você tem que ter bastante imaginação também para tentar entender e resolver. Mas é isso. É que, assim, acho que dá para notar que eu tô bastante insatisfeita com o meu atual trabalho, mas eu já trabalhei antes como estagiária em órgão público, com manutenção, com suporte, e foi a melhor coisa da minha vida, assim. Só que era órgão público, era tudo muito tranquilo, a média de idade dos funcionários era de 64 anos, era outra coisa, assim, bem diferente. E aí, eu acho que a sétima maravilha do mundo, assim, é muito bom. Se você que está ouvindo tiver essa oportunidade de trabalhar num lugar tranquilo, onde você tenha um ambiente legal para aprender e evoluir, é ótimo. Mas nesses locais onde você é mais atendente do que analista, sabe? Onde você tem que seguir mais o tempo de atendimento do que o que você deve fazer para resolver o problema, aí é um pouquinho mais complicado, né? É até mais difícil de crescer. Eu vejo isso lá no trabalho. São 5 gerentes para 100 funcionários. Quando que eu vou me tornar gerente? Nunca, entendeu? Se eu não tenho indicação, se eu não tenho o hábito de fazer amizade com gente que está acima, né? Não vou conseguir subir, assim. Por melhor que sejam as minhas notas, o meu currículo, não vai ser por esse o caminho, entendeu? Isso é o que eu tenho visto por lá, tá? Provavelmente não, com certeza em outras empresas você vai ter melhores chances. Assim como eu conheço também, sei de histórias de outras empresas que as condições de trabalho são muito piores do que as minhas. O salário é muito menor, entendeu? Então, se você está procurando por isso, se é essa carreira, a carreira que você quer seguir, escolha bem a vaga que você quer entrar, tá? Até para não sujar a carteira, né? Com um trabalho de pouco tempo, tá? É meio complicado, né? De repente o mercado não vê tão bem. Mas é isso. Eu aprendo muito todos os dias, e isso me deixa bastante feliz. É interessante que para cada cliente que você vai atender, para cada usuário diferente que você vai atender, você encontra novos sistemas, novas coisas, novas formas de fazer, que às vezes o usuário te ensina também. Mas é muito legal. No fim é divertido e as anedotas são muito boas, as histórias são tipo, maravilhosas. Ruth que eu diga. A Ruth pediu. Encerrar, então, já ficou bem longo o cast, embora a conversa esteja maravilhosa, eu não queria acabar, mas é necessário. O que, pelo outro lado, né, pelo lado bom, mostra que existe como a gente fazer novos episódios sobre esse assunto, porque claramente a gente não tocou em todos os assuntos, ou não ficamos tempo suficiente em alguns deles, né, em alguns tópicos, quanto seria necessário para a gente fazer uma explanação maior. Então a gente pode considerar essa uma conversa introdutória até sobre o tema. E eu acho que serviu ainda como um bom retrato do cenário, né, do suporte no Brasil. Porque a gente viu aqui perfis de trabalhos bem diferentes dentro do suporte, né, que já é uma área dentro da TI. Então a gente viu aí que você tem maneiras diferentes de trabalhar com suporte, as empresas focam de maneira diferente o suporte e tem para todos os gostos aí, para quem quiser se aventurar nessa área aí tão turbulenta, mas que, como já foi dito aqui, algumas vezes, né, até gera certos sentimentos bons aí, quando a gente consegue fazer o suporte adequado, acaba dando aquele sentimento de missão cumprida. Gostaria de agradecer imensamente a presença das convidadas, a Pâmela, que já teve que ir embora mais cedo, a Evelyn e a Tamires, que ficou aqui com a gente até agora. Muito obrigado pela presença de vocês. Sintam-se convidadas para novos papos aí sobre esses e outros assuntos. E vocês querem deixar a consideração final de vocês? Alguma coisa específica? Eu gostaria de agradecer pelo convite. Não pude estar tão presente quando a gente estava talvez especulando quando a gente ia falar e tal, por motivos de trabalho. Mas muito obrigada de verdade por ter chamado. Eu sempre quis participar de um podcast cá entre nós. Eu ouço muito podcast. Que massa. É, sério. E eu acompanho também o Info Proletários. Eu tenho um amigo que me marcou na publicação de vocês e eu fiquei, caraca! Nossa, será? E aí eu fiquei muito feliz, de verdade. É isso, assim, tipo, o que eu queria falar de verdade, assim, é que infelizmente a gente sabe que as oportunidades não são iguais para todo mundo, que não existe meritocracia, porque, né, existe, na verdade, meritocracia burguesa, mas a gente sabe que infelizmente, a gente viu três modelos praticamente totalmente, na verdade, diferentes de trabalho para lidar com suporte. A gente sabe que isso é muito mais aberto, que tem gente que sofre pra caramba, infelizmente, porque é uma coisa muito precarizada. Mas a gente tá aqui para falar que, cara, tem chance, assim. E eu acho que se a gente puder ajudar de alguma forma também, de verdade, assim, eu queria muito conseguir ajudar de alguma forma, tipo, essas pessoas que querem muito se inserir em tecnologia que não conseguem, sabe, por mais que eu também esteja lutando por isso. Então, é isso. Muito obrigada. E a gente está aí para ajudar no que for necessário, por mais que eu não saiba o que, que seja. Não se preocupe, Tamires. Agora que a gente tem seu contato, você não foge mais. Você vai se arrepender dessas palavras, aliás. Desculpa. Quer deixar sua fala também, Evelyn? Quero sim, gente. Olha, eu gostei muito de participar. Eu fico triste, assim, de ter contribuído com tantas partes negativas da coisa. Espero que numa próxima vez eu possa contribuir com coisas mais positivas. Sim, não é culpa sua, é culpa da realidade, na verdade. Infelizmente. Mas eu gostei muito de conversar com vocês. As meninas são show, você é um amorzinho, o Marcel também. E, assim, pra galera que não sei se, de repente, o InfoCast já está atingindo uma galera que não trabalha de nenhuma forma com TI. Mas, assim, se você está querendo entrar no ramo, cara, estuda o máximo possível e tenta estudar sem precisar de papel, como a gente estava dizendo, né? A Pamela falou, você tem que estudar além, sempre além, entendeu? Sempre vai ter gente especializada no mercado, sempre vai ter gente disposta a ganhar menos do que você pelo mesmo conhecimento, entendeu? Pelo mesmo esforço. Então, você tem que sempre que se superar e estudar. Eu tô muito feliz de ter participado e quero agradecer e me disponibilizar também. Gostei muito da página, do grupo, do movimento. Espero que a gente seja uma parte bem importante aí da evolução. Sim. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Que assim seja. Eu que agradeço. E é isso aí, pessoal. Recadinhos finais. Quem quiser entrar em contato com Infoproletários, pode dar... Eu sugiro inicialmente dar um pulo lá na nossa página oficial do Facebook, que é... Você pode achar em facebook.com/infoproletários, ou só procurar Infoproletários lá no Facebook, você acaba achando a gente. Isso é a nossa vitrine, né? Lá vai ter os principais pontos. Tem um post, eu vou até colocar no link dessa postagem, que saiu aí, bem interessante, né? A nossa... uma carta com o nosso posicionamento político, né? Do movimento e os nossos interesses. Então, é bem interessante que vocês leiam para entender melhor do que se trata o movimento. Vou deixar o link. Depois, eu acho que um próximo passo é procurar as interações mais próximas conosco, né? Tem o grupo do Infoproletários, que você procura lá, Infoproletários Trabalhadores de TI em Luta. Pode procurar no Facebook, que vai ter esse grupo, onde a gente, às vezes, aprofunda alguma notícia que a gente postou na página ou alguma coisa que algum dos participantes resolvem colocar lá em discussão. O grupo é o melhor lugar para a gente ter essa interação. Temos também um outro lugar cheio de interação aí que está bombando, que é o chat público no Riot. Então vou deixar o link, é meio grande para falar o nome aqui, vou deixar o endereço também nessa postagem. Vocês clicam lá, entra, é público, já conhece o pessoal, conversa, a gente sempre está tratando de assuntos bem interessantes e atuais aí da nossa categoria no chat. Se você é mais da moda antiga, e olha que é até estranho falar isso, moda antiga, para isso que eu vou falar, mas você pode nos mandar um e-mail, olha aí, quem diz que não, que e-mail morreu. Se você prefere e-mail, você pode mandar para a gente em infoproletários@gmail.com. envia lá um e-mail, a gente pode ler aqui o seu e-mail, se você quiser deixar algum recado público, ou se você quiser mandar só para a gente saber aí de alguma opinião sua, a nossa caixa, nosso inbox está aberto para vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês, um abraço, até o próximo podcast. Tchau, tchau! É sério, porque vendo as meninas falar, suporte, pra mim, não é nada do que elas disseram, entendeu? Na minha vivência assim, do suporte, não é nada disso aí, não. Sim. É muito diferente. Existem 50 tons de suporte. Esse é um bom nome pro programa, inclusive. Aliás, exatamente. Obrigado pelo nome do programa e obrigado pelo extra que vai no final. Muito obrigado. Estamos aqui para isso, né? As ordens. Perfeito. Ai, meu Deus.